família pobre louco. Ultimato. Real Hits. Fábrica de louco. Travas quadrada, compadre, vai sentir a brisa bater. O abraço da coroa, a fé que te faz viver. A letra que toca na alma, que faz pulsar o coração, que arrepia até a pele, traz força, vida aos irmãos. Que nasceu pelos favelados, axé aos que resistiu, que não se opôs, opressor. Favela made in Brasil, meu rap é o retrato real. O abuso de poder das condições mais desumanas, que estado finge não ver. Não sei se você vai entender, se põe no nosso lugar. Vendo os polícia invadir, disposto, pronto pra matar. De ponto 30 de AK, blindada águia caveirão, metendo o pé na sua porta, perdeu. Deita ladrão, cotidiano daqui, infelizmente é implacável. Descaso aqui é visível, nem banheiro no barraco. Salário te mantém escravo, errou, vai ouvir sermão. 8 horas todo dia, pra ouvir sapo de patrão. Filha da puta nenhum, tá nem aí pra você. Ganha seu voto, te esquece, dá um tchau, vai se fuder. Não corre não pra tu ver, nada vai cair. Céu, disciplinado, treinado, criado, morro fiel. Nascido uma nova vida em Bel, movimenta todo vapor. Atividade no plantão, muito cuidado, negou. Me ajoelha ao Senhor, peça a Deus sua proteção, que ilumine meus caminhos, abençoe os meus irmãos. É ladrão, ninguém falou pra você ser forte, corajoso. Não se apavore não, meu mano, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você for. Tenha força e siga com a cabeça erguida, porque grandes coisas virão na sua vida, tá ligado? Sangue menos beat, mascote na voz, quebra tudo, meu fiel. A vida é uma roda gigante, nem sempre é do jeito que queremos. Escolhas erradas, caminho sombrio, te afasta de Deus por um tempo na rua. Prende vender droga, larga a escola, vai pra biqueira, de canhão na cinta, engarupado dessa vez. O pega-pega é na cesta, no gueto, a vida é turbulenta, o estado é precário, ainda estamos em guerra. Tô cansado dessa porra toda, ainda tô de pé, representa a favela, governo. Só corrupção, Brasil faz a patifaria, onde a polícia mata meu povo e a mídia passa o pano, se liga, nos morros, embarracado, fábrica de monstro não é nego. Atividade, o plantão é constante, quem é do corre sabe, parceiro. Ninguém tá de brincadeira, o papo é reto, o crime é de verdade. Pisou na bola é sem massagem, pra uns é só peso, esse foi tarde. Escorregou a que paga com a vida, não importa o que cê fez no passado. O certo é o certo, o errado é sem banho, chicote estrala é pau no gato. Que Deus abençoe meu povo, dê força, proteção pros irmãos, pra não ganhar um pacote premiado, CPF cancelado, gaveta e caixão. Ai, cuzão, então preste atenção, rap não é diversão, é protesto, parceiro. Cantamos em prol da favela, passando a visão pros meninos dos becos.